Cheiro 23, página 175, capítulo 18. Ainda estou a fumegar um pouco, por isso é com alguma hesitação que o César estende a mão para me tocar na cabeça. O branco foi consumido pelo fogo, deixando um véu preto, macio e justo, que me cai pelas costas. Penas, diz o César, parece um pássaro. Um mimo gaio, penso eu, respondo, batendo levemente as asas. É o pássaro no alfinete que uso como emblema. Um indício de reconhecimento atravessa o rosto do César e percebo que ele sabe que o mimo gaio não é apenas o meu emblema, que passou a simbolizar muito mais, que aquilo que será encarado como uma espalhafatosa mudança de fato no Capitólio está a repercutir-se de uma maneira completamente diferente em todos os distritos. Mas ele disfarça muito bem. Parabéns ao teu estilista. Penso que ninguém pode negar que esta foi a coisa mais espetacular que já vimos numa entrevista. Sina, acho que deves fazer uma vénia. O César faz sinal ao Sina para se levantar. Este levanta-se e faz uma pequena e graciosa vénia. E de repente temo pela vida dele. Que fez ele? Algo extremamente perigoso. Um ato de rebeldia. E fê-lo por mim. Lembro-me das suas palavras. Não te preocupes. Eu canalizo sempre as minhas emoções para o meu trabalho. Assim não magoo ninguém, exceto eu próprio. E receio que ele se tenha magoado irremediavelmente. O significado da minha transformação inflamada não passará despercebido ao presidente Snow. O público, atordoado e silenciado, desata a aplaudir. Mal consigo ouvir a campainha que indica que os meus 3 minutos se esgotaram. O César agradece-me e eu volto para o meu lugar, com o vestido parecendo agora mais leve do que o ar. Quando passo pelo Pita, que se dirige para a entrevista, ele não me olha nos olhos. Sento-me com cuidado, mas tirando uns bafos de fumo aqui e ali, pareço incólume. Por isso volto a minha atenção para ele. O César e o Pita mostraram ter um verdadeiro espírito de equipa, desde que apareceram juntos pela primeira vez há 1 ano. A sua conversa fácil e capacidade de escolher devidamente os momentos divertidos ou comoventes, como a confissão de amor que o Pita fez por mim, transformaram-nos num enorme êxito junto do público. Iniciam descontraídamente a entrevista com algumas piadas sobre fogos e penas e a cozedura excessiva de aves. No entanto, qualquer pessoa consegue perceber que o Pita está apreensivo. E então o César apressa-se a orientar a conversa para o assunto que está na mente de toda a gente. Então, Pita, como te sentiste quando, depois de tudo o que passaste, ficaste a saber do quarteirão? Pergunta ao César. Senti-me chocado. Quero dizer, no minuto estou a ver a Catrice tão bonita naqueles vestidos de noiva e no minuto seguinte o Pita não consegue continuar. Percebeste que não haveria casamento? Pergunta ao César delicadamente. O Pita faz uma longa pausa, como se estivesse a tomar uma decisão. Olha para o público, que parece enfeitiçado, depois para o chão e finalmente para o César. César, achas que todos os nossos amigos aqui conseguem guardar um segredo? Ouvem-se alguns risos desconfortáveis entre o público. Que quererá ele dizer? Guardar segredo de quem? O mundo inteiro está a assistir. Tenho a certeza absoluta, responde o César. Já estamos casados, declara o Pita calmamente. O público reage com espanto e eu tenho de esconder a cara nas dobras do vestido para que ninguém perceba a minha perplexidade. Onde é que ele quer chegar com isto? Mas como pode ser? Pergunta ao César. Não é um casamento oficial. Não fomos à casa da justiça, nem nada disso. Mas temos o nosso ritual de casamento no Distrito 12. Não sei como é nos outros distritos, mas lá há uma coisa que costumamos fazer, explica o Pita, e descreve sucintamente a cerimónia do pão torrado. As vossas famílias estavam presentes? Pergunta ao César. Não, não contámos a ninguém, nem mesmo ao Haymitch. E a mãe da Katniss nunca teria consentido. Mas sabíamos que se nos casássemos no Capitólio, não haveria o pão torrado, percebes? E nenhum de nós queria esperar mais. Então, um dia resolvemos fazê-lo, conta o Pita. E para nós, estamos mais casados do que se tivéssemos assinado qualquer folha de papel ou tido uma grande festa. Então, isso foi antes do quarteirão? Pergunta ao César. Claro que foi antes do quarteirão. Tenho a certeza de que nunca o teríamos feito depois de sabermos, responde o Pita, começando a ficar irritado. Mas quem poderia ter adivinhado? Ninguém. Já tivemos os nossos jogos, fomos vencedores, toda a gente parecia tão contente por nos ver juntos e depois, de repente, quero dizer, como podíamos prever uma coisa destas? Não podiam, Pita. O César põe-lhe um braço nos ombros. Como dizes, ninguém podia. Mas tenho de confessar, fico contente por terem tido pelo menos alguns meses de felicidade juntos. Um enorme aplauso. Encorajada, levanto a cabeça das penas e deixo o público ver o meu sorriso trágico de agradecimento. O fumo das penas trouxe-me lágrimas aos olhos, o que vem mesmo a calhar. Eu não estou contente, protesta o Pita. Preferia que tivesse-me esperado ter sido tudo feito oficialmente. Isto parece surpreender o César. Mas pouco tempo é com certeza melhor do que nada. Talvez antes também pensasse assim, César, diz o Pita com um ar desolado. Se não fosse o bebê. Pronto. Fê-lo outra vez. Deixou cair uma bomba que elimina os esforços de todos os tributos que apareceram antes dele. Bem, talvez não. Talvez este ano tenha apenas acendido o rastilho de uma bomba que os próprios vencedores estiveram a fabricar, esperando que alguém ou alguma coisa fosse capaz de a detonar. Talvez achando que fosse o meu vestido de noiva, não sabendo como eu dependo dos talentos do Sina, ao passo que o Pita só depende da sua inteligência. Quando a bomba explode, lançam-se acusações de injustiça, barbárie e crueldade em todas as direções. Até as pessoas mais fiéis ao Capitólio, mais adeptas dos jogos e sedentas de sangue, não conseguem ignorar, pelo menos durante aquele instante, o horror de tudo aquilo. Eu estou grávida. As pessoas não conseguem digerir a notícia imediatamente. Esta tem de as atingir e penetrar e ser confirmada por outras vozes. Depois, o público começa a parecer um rebanho de animais feridos, gemendo, gritando, pedindo ajuda. E eu? Sei que o meu rosto está projetado em grande plano no ecrã, mas não faço qualquer esforço para o esconder, porque durante um momento até eu estou a tentar perceber o que o Pita disse. Não é isto o que eu mais temia relativamente ao casamento e ao meu futuro? A perda dos meus filhos para os jogos? E podia ter acontecido, não podia? Se não tivesse passado a vida a acumular defesas que me levam agora a estremecer perante a mera sugestão de casamento ou família. O César não consegue voltar a acalmar o público, nem mesmo quando soa a campainha. O Pita despede-se com um aceno da cabeça e volta para o seu lugar sem mais conversa. Vejo os lábios do César a mexer-se, mas naquele caos total não consigo ouvir uma palavra, só o estrondo do hino, tão alto que o sinto vibrar nos ossos, nos indica onde estamos no programa. Levanto-me automaticamente e, ao fazê-lo, sinto Pita estender-me a mão. Correm-lhe lágrimas pelo rosto quando lhe dou a mão. Serão verdadeiras? Será o reconhecimento de que ele tem sido perseguido pelos mesmos receios que eu? Que todos os vencedores? Todos os pais de todos os distritos de Panem? Olho de novo para o público, mas os rostos dos pais da Rue flutuam-me diante dos olhos. O seu sofrimento, a sua perda. Volto-me espontaneamente para o chefe e ofereço-lhe a mão. Sinto os meus dedos envolver o coto que agora lhe completa o braço e agarro-o com força. E então o inesperado acontece. De uma ponta à outra da fila, os vencedores começam a dar as mãos. Alguns imediatamente, como os morfolinómanos, ou a Wyrus e o Beatty. Outros hesitantes, mas depois incitados pelos que os rodeiam, como o Brutus e a Enobaria. Quando soam os últimos acordes do hino, todos os 24 formam uma linha ininterrupta naquela que deve ser a primeira manifestação pública de união entre os distritos desde a Idade das Trevas. A percepção desse facto torna-se evidente quando os ecrãs escurecem de repente. Mas é tarde demais. Na confusão, não interromperam a emissão a tempo. Toda a gente viu. Há também alguma desordem no palco quando as luzes se apagam e temos de voltar aos tropeções para o centro de treino. Já perdi o chefe, mas o Pita conduz-me para um elevador. O Finnick e a Joana tentam juntar-se a nós, mas um soldado da paz, desorientado, barra-lhes o caminho e subimos sozinhos. Assim que pomos o pé fora do elevador, o Pita agarra-me nos ombros. Não temos muito tempo, por isso diz-me, tenho de pedir desculpa por alguma coisa? Não, respondo. Foi um grande salto no escuro que deu, sem a minha concordância. Mas fico contente por não ter sabido, por não ter tido tempo para duvidar dele, por não deixar que a culpa em relação ao Gale diminuísse o que realmente sinto pelo que o Pita acabou de fazer, que é admiração. Algures, muito longe, há um lugar chamado Distrito 12, onde a minha mãe e a minha irmã e os meus amigos terão de enfrentar as repercussões desta noite. Não muito longe, a uma curta distância de aeronave, há uma arena onde amanhã eu e o Pita e os outros tributos iremos enfrentar a nossa própria forma de castigo. Mas, ainda que todos tenhamos fins terríveis, esta noite, naquele palco, aconteceu algo que não pode ser eliminado. Nós, os vencedores, encenamos a nossa própria revolta. E talvez, talvez, o Capitólio não seja capaz de a abafar. Esperamos que os outros regressem, mas quando o elevador se abre, surge apenas o Haymitch. Está uma loucura lá fora. Mandaram toda a gente para casa e cancelaram o resumo das entrevistas na televisão. Eu e o Pita corremos para a janela e tentamos perceber o que se passa na rua. O que estão eles a dizer? Perguntou Pita. Estão a pedir ao presidente para cancelar os jogos? Acho que nem eles sabem o que estão a pedir. A situação não tem precedentes. Até mesmo a ideia de protestar contra a política do Capitólio é fonte de confusão para as pessoas daqui, explica o Haymitch. Mas o Snow nunca irá cancelar os jogos. Sabem disso, não sabem? Sabemos. Claro, ele nunca poderia voltar atrás agora. A única alternativa que lhe resta é ripostar e ripostar com força. Os outros foram para casa? Pergunto. Mandaram-nos para casa, mas não sei se conseguiram passar pela multidão, responde o Haymitch. Então não voltaremos a ver a Effie, lembra o Pita. Não a vimos na manhã dos jogos no ano passado. Agradece-lhe por nós. Mais do que isso, diz-lhe qualquer coisa especial. Afinal, é EF. Comento. Diz-lhe que estamos muito gratos e que ela é a melhor acompanhante de sempre. E diz-lhe que gostamos muito dela. Durante algum tempo, ficamos ali, em silêncio, adiando o inevitável. Depois, o Haymitch dilo. Acho que este é o momento em que nos despedimos. Algum último conselho? Pergunta ao Pita. Mantenham-se vivos, resmunga o Haymitch, repetindo que é quase uma velha piada entre nós agora. Depois, dá um abraço rápido a cada um e percebo que é tudo o que ele consegue aguentar. Vão dormir, precisam descansar. Eu sei que devia dizer muito mais ao Haymitch, mas não consigo lembrar-me de nada que ele já não saiba, na verdade. E de qualquer maneira sinto a garganta tão apertada que duvido que conseguisse falar sequer. Então, mais uma vez, deixo o Pita falar pelos dois. Cuida de ti, Haymitch. Atravessamos a sala, mas à porta, a voz do Haymitch detém-nos. Katniss. Quando estiveres na arena, começa. Depois faz uma pausa. Está a olhar para mim de sobrolho tão carregado que tenho quase a certeza que já o desiludi. O quê? Pergunto na defensiva. Lembra-te de quem é o inimigo, diz-me o Haymitch. Só isso. Agora vão. Saiam daqui. Percorremos o corredor. O Pita quer passar pelo quarto dele para tomar um duche e tirar a maquilhagem e encontrar-se comigo depois, mas não o deixo. Tenho a certeza que se uma porta se fechar entre nós, será trancada e eu terei de passar a noite sozinha. Além disso, tenho um chuveiro no meu quarto. Recuso-me a largar-lhe a mão. Dormimos? Não sei. Passamos a noite agarrados um ao outro, algures. Entre o sonho e a vigília, sem falar. Ambos com medo de perturbar o outro, na esperança de conseguirmos armazenar alguns preciosos minutos de descanso. O Sina e a Pórtia chegam com o despontar do dia e eu sei que o Pita tem de se ir embora. Os tributos entram sozinhos na arena. Ele dá-me um pequeno beijo. Até breve, diz. Até breve. Respondo. O Sina, que me vai ajudar a vestir-me para os jogos, acompanha-me até ao terraço. Começo a subir a escada para a aeronave quando me lembro. Não me despedi da Pórtia. Eu digo-lhe, promete o Sina. A corrente elétrica prende-me à escada, até o médico me injetar o chip de localização no antebraço esquerdo. Agora, conseguirão sempre localizar-me na arena. A aeronave levanta voo. Olho lá para fora, através das janelas, até estas escurecerem. O Sina continua a insistir para que eu coma, e quando isso não resulta, para que beba. Consigo bebericar um pouco de água, pensando nos dias de desidratação que quase me mataram no ano passado. Pensando em como precisarei de todas as minhas forças para salvar a vida do Pita. Quando chegamos à sala de lançamento na arena, tomo um duche. O Sina faz-me a trança e ajuda-me a vestir a roupa interior. A indumentária dos tributos, este ano, consiste num fato macaco azul, justo, feito de um tecido muito fino e com um fecho de correr à frente, num cinto acolchoado e coberto de um plástico roxo brilhante com 15 centímetros de largura e num par de sapatos de nylon com solas de borracha. Que achas? Pergunto, estendendo o tecido para o Sina examinar. Ele franza as sobrancelhas enquanto esfrega o tecido fino entre os dedos. Não sei, não ajudará muito a proteger-te do frio e da água. E do sol? Pergunto. Imaginando um sol escaldante sobre um deserto árido. Talvez se foi tratado, responde ele. Ah, quase me esquecia disto. Tira o meu alfinete dourado com o mimo gaio do bolso e prende-o ao fato macaco. O meu vestido, ontem à noite, foi fantástico, digo-lhe. Fantástico e imprudente. Mas o Sina deve saber isso. Achei que poderias gostar, comenta ele com um leve sorriso. Como no ano passado. Sentamo-nos de mãos dadas. Até a voz me mandar preparar para o lançamento. Ele acompanha-me à placa redonda de metal e fecha-me com cuidado a gola do fato macaco. Lembra-te, rapariga em chamas, diz, continua a apostar em ti. Beija-me na testa e afasta-se quando o cilindro de vidro começa a descer à minha volta. Obrigada, respondo, mas ele provavelmente já não me consegue ouvir. Levanto o queixo, como ele sempre me aconselha, e espero de cabeça erguida que a placa comece a subir. Mas não sobe. Ainda não. Olho para o Sina, erguendo interrogativamente as sobrancelhas. Ele abana ligeiramente a cabeça, tão perplexo como eu. Por que estarão a atrasar o lançamento? Então, a porta atrás do Sina abre-se de repente. E três soldados da paz saltam para dentro da sala. Enquanto dois lhe prendem os braços atrás das costas e lhe colocam algemas, o terceiro bate-lhe na fronte com tanta força que o põe de joelhos. Mas eles continuam a agredi-lo, com luvas tachonadas, abrindo-lhe feridas profundas na cara e no corpo. Eu estou a gritar desalmadamente, batendo no vidro duro, procurando alcançá-lo. Os soldados da paz ignoram-me completamente e arrastam o corpo mole do Sina para fora da sala. Ficam apenas as manchas de sangue no chão. Aturdida e aterrorizada, sinto a placa começar a subir. Ainda estou encostada ao vidro quando sinto a brisa no cabelo e faço um esforço para me endireitar. E mesmo a tempo, porque o vidro está a recuar, expondo-me na arena. Parece haver algo de errado com a minha visão. O chão é demasiado claro e brilhante e não para de ondular. Olho para os meus pés e vejo que a placa de metal está rodeada de ondas azuis que me batem nas botas. Ergo os olhos lentamente e vejo a água que se estende em todas as direções. Só consigo formular um pensamento claro. Isto não é lugar para uma rapariga em chamas.